Pouso do Airbus Data na curta final, autorizado a alinhar e manter o Tipo no Zero. Caso espera na curta final, alinha a tenda e segue na curta. Seguindo 5-4 no solo aos 2-6, ao liberar via DEXA e Foxtrot, chamo solo Salvador no 2-1 no decimal 9. Décimo 4, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1-8, 0 graus, 9 nós. 7, decolagem, 7-4. Utilizado o localizador Chanel 6326 Campazinho. Chanel 6326, complete a aproximação, chame torre na frequência 1118, decimal 612. 1862, Chanel 6326. Azul 2714, decolando os 28, chame controle Salvador 1119, decimal 8, bom fim. Você não aguenta chamar o 7-4, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Corre Salvador, Chanel 6326, final do X-ray estabilizado. Chanel 6326, avistado, pouso autorizado, tipo 1-0, vento 1-7-0 graus, 9-9. Autorizado pouso, pista 1-0, Chanel 6326. 2-7-4. Azul 2714, contato radar na decolagem, suba via saída da Momo para nível 160. Sobe via Momo para 160, informa que aqui em DME a gente não consegue passar no 110 ou acima. Temos que manter o 3000, está liberada a restrição. Azul 2714, cancelada as restrições, suba para nível de voo 160. Sabendo, direto do 160, sente o 2714, obrigado. Salvador, boa tarde, esse é o Papo Clareza 2231. Autoriza 2231, mantém a identificação, confirme, mantendo, fazendo a questão de giz. Nativa direita, direita. Confirme a presa, quantas milhas? Agora 110, e mais 10 milhas já vai dar para voar bom mesmo. Sente passagem do 2231, autorizado chegada para Med 1, o agente Salvador 011, reporte de unidade descida. Vai de unidade descida, passageiro. Tango, Vita Charlie Hotel, a sua identificação? Ah, eu tenho aqui. Canar 63, 153? Negativo. Gente. Vita Charlie Hotel, muito código para 5100. Tango, Vita Charlie Hotel, desconsidere mudança de código, mantenha 5173. Canar 6315.0, pronto. Canar 6315, autorizando a linhagem de decolar, sistão 0, vento 180 graus 7 nós. Autorizando a linhagem de decolar, sistão 0, canar 63. Capitão, muito certo, até eu confirmo, você está no desvio? Confirma por outro quantas minutos? Eu já estou indo, eu estava tomando a primeira mão. Gente, para a Tango, para a descida. Quando o momento para a descida, a do 2231. A do 2231, nível 050. 050, passareiro. Passareiro 2230, ponto de espera, dando 0, está pronto. Gente, passareiro 2230, após rolagem do Airbus da Avianca, autorizado alinhar e mantém, dando 0. Após alinhagem ali, mantém o 2230. Na 6315, decolar 234, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, 198, chanel 6315, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 95, contato radar na decolagem, subavia saída São Voando para nível 360. Subavia São Voando 360, solicita após 2000 a produção. Chanel 6315, após 2000, autorizado para a Leda. Após 2000, Leda, 6315. Passada 2230, decolagem autorizada de soma 0, vento 18, 0 graus, 9 nós. Está iniciando, 2230. Vamos ver a Tchanga Terra, inicialmente autorizada de soma 0, nível de voo 080. Tchanga, o CAN 3193, ponto espera, pronto a decolagem. CAN 3193, boa tarde, autorizado a alinhar e manter de soma 0. E manter no 0. Passada 2230, decolar 236, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom dia. Obrigado, 119,8, passada 2230, bom serviço. Igualmente. Passada 2231, sobre a operação, curva esquerda para o 050, limite localizador. Esquerda 050, limite seu localizador, passaremos. Muito boa tarde, do passareiro 2230. Passareiro 2230, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno para o nível 180. Pedido canceladas as restrições, em ascensão para 180. Negativo, passareiro 2230, subavia saída Arboruno para o nível de voo 180, mantenha 3 mil pés. Via Arboruno, restrita a 3 mil pés, 2230. Batalha no Vida Chega até 2 para nível 060. A vetoração para prosseguir na subida, mantenha a proa 245, seu limite será radial 240 de Salvador. Proa 245, limite radial 240 de Salvador. Azul 274, prossiga. Eu receito a proa 315 de 40 milhas para dirigir para Machado. 315 por 40 milhas, livre desvio, azul 2794, faz desvio e voa direto da rede. Faz desvio direto da rede, muito obrigado. O 2230 pode prosseguir na subida? Afirmo, passaria 2230. Prosseguindo na subida para 180, 2230. Passaria 2231, desce para 2 mil pés, o ajuste na 011. 2 mil pés, no 011, passaria 2231. Oxenair 6315, autorizado na proa de Pubave. Autorizado na proa de Pubave, Oxenair 6315. Tarde 3193 na CAN, cruzando 1100. São 93, senhora, cruzando 1500 agora, Sambuno. Está 3193, contato radar na decolagem, autorizado saída São Bruno após os mil pés, voo Ileda, subida para o nível de voo 340. É ok, Ileda, 340, apoio 2000, obrigado. 95 de tétero, já descido até 4 mil pés, estou a gente na 09. 4 mil pés, senhora, senhora. A série de 2230, tráfego de 2 horas com 8 milhas, rumo nordeste, 1 Alcatango 72, passando nível de voo 070, descida para 2 mil pés. Gente, obrigado, 2230. A série de 2231, tráfego 2 horas com 9 milhas, rumo sudoeste, 1 Alcatango 72, passando nível de voo 050, subida para 180. Gente, passaria do 2231. Não, passou. Série 2231, curva direita, proa 060, está autorizado LS X-Ray, pista 10. 060, controlar estabilizado, passarelo. Meia 315, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Centro Recife, 121, alterna 1238, acionário 63, 15, obrigado, uma boa tarde. Centro 230, está agora 10 milhas sudoeste de Salvador, recebe a navegação na Prodi Alessa. Prodi Alessa, 2230. Quero sete na escuta do controle de Salvador. Controle de Salvador, bom dia. Voo 097, formação Tango. Luna 097, aciona identificação, dessa vez chegando a bordo para 4 mil pés, ou ajuste na 091. 4 mil de onde? Capacidade de voar dúvida? Luna 097, confirma que eu estou no desvio? Agora está no desvio aqui à direita. Confirma por quantas milhas? Por 210 mais 10. Gente, Gol 097, após o desvio, vai na Prodi de bom. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abatango, para 3 no pé, sua gente na 011, reduz o velocidade para 180 mais. 3.280. Controle, boa tarde, eu chamei 142. Eu chamei 6142, contato radar na decolagem, suba via Santa Puca para o nível 350. Sai da Puca 350-6142. Localizador pista a vista, passarelo 2231. Passarelo 2231, completa aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 62. Obrigado, César. Apatango Vita Serra até, desce para 2 no pés, o ajuste na 011, autorizado ali a sexta da pista no 0, repórter estabilizado. 23 chama estabilizado. Passarelo 2231, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, 09 mais. Ele é pouso, passarelo. Botão do Salvador, uma boa tarde, Lojô 4462, mantém 130 descida. Está controlando? O azul 4462, o azul 4462. Salvador, mantendo o nível 135. Azul 4462, acima de ativação. Azul 4462, contato radar 54 mil Salvador. Vou na proa de Bomed para intensificar a chegada Bomed 1. Proa de Salvador, ano 011, reporte melhor de vestida. Bom, 462, autorizado a subir até o nível de voo 050. A 3193, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 251, 1238, obrigado. Oxana 6142, poderíamos voar Aracaju? Oxana 6142, a coordenação. Muito obrigado, estamos na escuta. Batango, Vitor Tchers Hotel, completo de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 62. Sobre Salvador, é o Papatão Guia que dobrava. Papatão Guia que roubou bravo, prossiga. O Brasil decolou de terra em dia corrida, está com proa de Serra Uíssa de Alta Lima, está com 2 a bordo, está mantendo 500 pés. O código alocado é o 0141, Yankee Romeo Bravo. Gente, da Batango, Yankee Romeo Bravo, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. O Alice de Salvador é no 0111, autorizado o cruzamento entre Duma e Simbra, reporte visual com local de pouso. Gente, bravo. Batango Vitor, Kilo Delta, foi quem chamou, o Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, propõe o cancelamento, prosseguir para a base da 17. Gente, voo IFR cancelado aos 48, autorizado. Curva esquerda, base pela direita, pistão no 7, reporte na final. O ajuste no 01. Na final no 7. Sobre operação, curva direita na proa 040, limite localizador. 31 no solo 49, liberar via taxa IF, no solo Salvador, 121, decimal 9. Liberando o jornal, em passagem 2231. Termo. Espera a velocidade do 4462, passa o frequente. Repara o controle. Libera a velocidade do 4462. Afirma, azul 4462. Direto. Luna 097, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o A220, limite radial 290 de Salvador. Proa 220, limite radial 290 de Salvador. Chamei 6142, chamo Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Vai com Recife 265.2545, obrigado. Azul 4462, desça para 3000 pés, sua lista na 0 no 1. 3000 pés, 1 no 0 ou no 1, 4462 azul. Salvo Vitor Charlie Hotel no salão 51, confirmando a bypass. Sim, só estacionar a frequência livre. Já 97227 para 2409, número 2 na aproximação. Chama Centro Recife na frequência 1260, alterna 1286. 1260, alternando 1288, obrigado, bom serviço, 2230. De pronto, faz 5, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, livre da Senar, chame, tá? Já acionado e pronto, Mike Vitor Alfa. Táxi, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, táxi autorizado, reporte na papá para ingresso. Reportar a manifestação papá, Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, confirme apenas o alternado e autonomia. Alterna com Salvador, autonomia de 3 horas, Mike Vitor Alfa. Tente, quando pronto, autorizado. Decolagem com proa norte, o vento 180 graus, 089, Mike Vitor Alfa. Já, próxima intercessão, decola sem parada, o Mike Vitor Alfa. Bravo, Mike, para 24 metros do controle reportado, frequência livre. Bravo. Ocean 6321, cleared line up and take off runway 10, wind 200 degrees, 05 knots. Cleared line up and take off runway 10, Ocean 6321. Sou autorizado a olhar essa pessoa da pista na 0, repasse autorizado. Ok, estamos indo para o 065, o azul 4462 vai manter essa ponta e interceptar por meus próprios, tá bom, senhor? Azul 4462, autorizado. Azul. Mike Vitor Alfa, acione o transponder 0145, aguarde transferência de comunicações. 0145 na posição normal, Mike Vitor Alfa aguardando transferência. Tá, Mike Vitor Alfa, chama o controle Salvador em 119.8, um bom voo. 119.8, graças, uma boa tarde. Controle Salvador, é o papapapa Mike Vitor Alfa, decolado do aeródromo, livrou a frequência da torre, comprou de Serra Índia, é com Índia. Papapapa Mike Vitor Alfa, mantenha-se em condições visuais, o agente Salvador é na 0111, reporte visual com local de voo. 10111, reportará com individual Mike Vitor Alfa. Luna 097, curva esquerda para o 180, limite localizador. 580, limite localizador, Luna 97. 321, decolador 55, chama o controle no ar decimal 8, bom voo. Alright, let's try again. Departure 119, decimal 8. 119, decimal 8. 321, thank you, sir. Good afternoon. Estabilizamos, 4462 azul. Azul 4462, complete aproximação, chame torre na frequência 118 decimal 62. 18612, um bom trabalho, obrigado pela agilidade, senhorita. Azul Departure, boa tarde, Ocean 6321, climbing through 2000, Arbor. Ocean 6321, read the contact on departure, climbing via Arbor 1 departure, set level 360. Via Arbor Departure, Arbor 1. Flight 360, 6321, appreciate Director Arbor. Life, 1097, para localizador, curva esquerda na proa 125, autorizado LF sobre da pista 10, repasse estabilizado. Chamar estabilizado, 097. A 6321, clear to fly direct to left. Director Lapa, 6321, thank you. Com a Serra, Jack Queen, Mike Vitoral. Mike Vitoral, falando agora conhecimento do controle, reportar frequência livre. Frequência livre, uma boa tarde, Alfa. Estabilizando em INS, boa 097. Pro 1097, completa a aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 62. 362. Mandou o gol 097. 097, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando 097. Do 4462, solo 59, livre à direita, chame solo 121 do decimal 9. 219, bom trabalho. Autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no zero no 1. Eu fui autorizado, pista 10, pelo 097. Então, o Yankee Bravo, prossiga. O Yankee Bravo 4 decolou de Serra Luiz de Alta Lima, comprou esse Serra em Deco Índia, está com 3 a bordo, vai manter por 500 pés, o código é o 0141, aliás, que é o carro. Capitão Branca, meu braço, mantém-se em condições visuais, 500 pés, voo de Salvador no 011, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, reporte visual com local de pouso. CS, bravo. Tem Matéria, 2017. Para matar ele? O 1620, sua identificação, vou na prova de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1. Eu existo em Salvador no 011, autorizado de cima até nível de voo 050. 050, alguma coisa de voador? Voo 1620, inicialmente vou na prova de Bomed. Solo 02, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, 129, 097. Cinema 314, essa é a identificação, licença de chegada do MED 1 para o nível 060 e ajuste no 011. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, Salvador, azul 2705. Azul 2705, aciona a identificação, deixa a via chegada a mão para o nível 080, ajuste na 011. Esse via com 011, azul 2705, perdeu contato com o centro Recife. Sente, azul 2705. Seria possível livrar o 2705 das restrições de altitude da carga? Azul 2715, cancelado as restrições de altitude da carga. Carta do 2715. Decolado ao 04, tinha controle 19, decimal 8 com voo. Controle 19,8, até. A indicada da descida será de 2409, azul 2715. Controle Salvador, igual 2097, decolou só um voo. Azul 2097, contato radar na decolagem, subiu a saída São Bruno para o nível 240. São Bruno 240, voo 2097. Oceania 6321, contact 360, and offer request 126, decimal 0, if unable 128, decimal 8. 126, decimal 0, as a backup for 128, decimal 8, 6321, so long. Salvador, azul 27 no 5, informa. Pequeno desvio à esquerda, doa 140, 2 a 3 milhas apenas para evitar uma formação. Sim, chegou 2097, após o desvio autorizado, voa direto coral. Aqui informou o desvio, foi azul 27 no 5. Oxalema 314, reduz o 7 para 2509. Gol 1620, sob vetoração, mantenha proa 050, limite localizador. Monte, obrigado, Coronel Eduardo. Controle Gol 2097, não solicitou desvio, quem foi o avião? Gente, o time entrou no 09, eu chamei no ponto de espera. Dona, 2795. Azul 2795, após desvio, retorna para o Diamant, número 2 na aproximação. Gente. Ingresso. Frequência livre. Boa tarde, Gol 659, linha decola da 10, vento 180 graus com 7 nós. Feito, linha decola 10, 659. Cara da Ótima, 10, 7 a linha decola da 17, vento 170 graus com 7 nós. A linha ainda fala de mais rápido. Linha 20, 353 no pé, seu ajuste na 011. 3000, de volta na 6, abre já. Azul 275, até o nível de voo 050. 050, 27. Gente, aguarde transferência, confirme alternativa IPLB. 02 a bordo, alterna. Alterna Serra Bravo Índio Lima, Guardião 07. Gente, alterna Ilhéus, chama em controle 119 decimal 8, bom voo. 119 8. Vai ingresso na Albuquerque, 5 km. Pelo Delta, livre ingresso é patinado e pronto, no certo. Vai reportar. 972, acione identificação. Deixa ver chegada para mais de 1 para o nível 080, ajuste na 011. 080 e a Bomed 1, transferência 17. Controle ao Guardião 07. 07, mantenha-se em condições visuais, 1010, corredor Axé. Quando possível, chamada de ingresso na terminal Ilhéus e chamada de pouso. Está acendendo para o 9000, aguarde. Chegou 20 no 7, solicita final nível 200. 097, sequência de coordenação. Azul 2795, reduzindo 7 para 2209. Reduzindo 2795. Olha o Gol 659, decolado, bom dia. Luna 659, contato radar na decolagem. Suba via saída São Vuno para nível 360. Via saída São Vuno para 360, 659. 0907, autorizado nível final 200. 200, para 2007. Boa noite, 84, a linha decola da 10, vento 150 graus, Coito Nassa. Decola, quanto 8, 4. Pilão é Oscar, da Senada, Oscar. Pilão é Oscar. Altímetro 10, 9, livre taxa, chama para ingresso. Dos paradores centrais, com ajuste na 011, autorizado na SXA da pista no 0, reposta estabilizado. 2000, autorizado X3, vai te reportar estabilizado no 120. Controle ao guardião 07. Guardião 07, prossiga. Shimano Terminal Ilhéus em 1840 e Shimano Porto Seguro em 2000. Está escutado, Terminal Ilhéus 1840, Shimano de pouso 2000. Assim. 795, subveteração 46, localizador, curva direita na proa 140. Direita no 40, 27, 15. Só confirmando por 2705 então, nessa proa autorizada interceptar. Pilão azul 2795, autorizado descido até 4 mil pés, o ajuste na 0 no 1. 4 mil milhões, 2,027. Fechando a minha 314, autorizado descido até nível de voo 050. Voo 2097, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 5-1-2-3-2-0-7. Controle, Abatango Vita Silva Delta. Abatango Vita Silva Delta, contato radar na decolagem. Subavia, saída Coral 1 Nobral, para nível 100. Coral Nobral, uma centena, Vita Quilogão. Olhe, boa noite, 84, decolando 74. 1884, contato radar na decolagem, subavia saída Pulca para o nível 230. Pulca 230, 884. Azul 2795, disparar 2 no pés, autorizado a LSX da pista no 0, reposta estabilizado. Reposta estabilizado 2795. Zero sete, prossiga. Confirme, eu limpo 07. Tente, força, eu limpo 07 e aguarde. Zero sete, estabilizado. 1620, completa a aproximação, chame torre na frequência 118.95, correção 118.62. 186, obrigado, vou 1620. Salvador, muito boa tarde, algum 1620. Boa tarde, gol 1620, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus com 12 de nós, altímetro no 0, nono. Tá livre o pouso, gol 1620. Os maiores que as viaturas assentes são do treinamento. Confirme? A 3172, desce para o nível 050. 050, controle ao guardião 07. Guardião 07, prossiga. Controle autoriza direto se afastar pela 210 para Porto Seguro com o guardião 07. Irá manter o nome 10? Afirma. Gente, guardião 07, autorizado direto. Confirme o estimado de ingresso no terminal e de pouso permanece? Afirmo. Sente. 2795, completa a aproximação, chame torre na frequência 118.62. 286, 2795. Oceania 6314, desça para 21 pés, com destino 011, autorizado ele a sair da pista no 0, rapaz estabilizado. P07, confirma o prego que está mantendo. Ok, ele está regressando para Salvador. Uma 659, chama sempre a Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251-238-1159. 715, aguarde pista livre. Aguardando 2715. O Romeu Oscar, livre ingresso, observando as viaturas saindo via November, reporte alinhado e pronto. Salvador, boa tarde, 125, mataram o ponto. Caralho, não quero pronto. Confirme o gol no 256. Sim, amor. Gente, mantém o ponto de espera. Ah, tá. Solo 620, no solo, uso no 6, livre direito, chão solo 121, um decimal 9. 219, pouso autorizado, pista no 0, ventou no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0,9. Autorizado pouso, azul 27, 15 mil e 11, informa a 5 milhas agora da cabeceira, um bando de urubus. Gente, grato. 5-0 de Salvador, 5-0-7. Atingiu 0-5-0, está 3-1-7-2. Para 2 São Pés, o agente na 011, autorizado LSX8 da pista no 0, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 3-1-7-2. Chanel 314, estabilizado por 3 milhas marcadas. Chanel 314, completa aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 6 dúzia. 6 dúzia, boa tarde, bom trabalho. 1-884, cruzou nível 1-960. Salvador, uma boa tarde, final 6314, estabilizado, X-ray, 2 milhas marcador. Gente, continua, aproximação número 2 para pouso. 6 aeronave à frente, forma o bando de urubus, próximo ao marcador externo. Obrigado. 2685, 2545, gol 1884, boa tarde. Decola de imediato? Sim, Matheus. Vou decolar da 17, ventou no 50 graus com 7 lá. Aí já, Vila Nova. Vila de 07, não atrasou de conhecimento do controle a reportar. Quando o próximo é o ingresso no terminal, ele é sendo mesmo na frequência 120.1. No 5, no solo, azul no 9, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, azul 27, 15. Costa, decolar 220, chame controle 119 decimal 8, bom voo. Costa, na verdade, obrigado. Flamengo 6314, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0,9. 0,9, livre pouso, pistão no 0, 6314. Bom, no 256, faz o Ocean na curta final, ele mantém no 0. Mania, curta final, ele mantém no 0. Capitão, o seu Romeu Oscar mantém-se em condições visuais, o nome é o 10, corredor a ché, reporte no travessão da barra e como possível estimado de pouso. 165, vai reportar na trabalho para da Barra, para o Barra Xé. Um abraço. Controle, eu vou fazer convite aqui no Delta. Propõe a potência de planta presente. Solicita de voo 105. E o nosso mar de voo será o Zono 940. Capitão, Governo Pio Delta, plano ISR cancelado ao 1821. Sobre mantenha nível de voo 1005, copiado e estimado de pouso 1940. 0233, só nível de altitude. 0233, desce para nível 050. 050, 0233. Azul 4065, mantém o ponto de espera. Sistema 6314, no solo 21, no livro direito, chame solo 121, decimal 9. Direito, 19, obrigado, até mais. Boa. Salvador, 31172. 3172, guarde pista livre. Plano 256, autorizado a decolar. Pistão no zero, vento no 60 graus, com 7 nós. Claro, decolado, nível de voo 145, aguardando coordenação com o centro Recife. O 761, não confirme nível final solicitado? Grau 340. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no uno. Repouso, plano 256, decolado 1123, chão controle 19 decimal 8, bom voo. Plano 4065, rapaz, abastação na curta final ali, mantenha no zero. Voo 1256, contato radar na decolagem, suba a via saída Pouca para nível 370. Via Pouca 370, 1256. O 2761, autorizado voar na proa de Opló, subida para nível de voo 340. Subiu Opló, subindo para o 340, azul 2761, muito obrigado. Solo 25, livre à direita, chão em solo 121, decimal 9.